mais linda flor. Deus fez você pra mim e abençoou nossa união e todo esse amor que não tem mais fim. Saudade me faz lembrar teu sorriso ao me ver chegar, e lá no céu escrito está que eu nasci pra te amar. Teu amor é bem mais do posso entender e sonhar com você, é saber que esse amor no meu peito é pra valer. Eu preciso de você, não dá mais pra segurar o coração. Sorriso ao me ver chegar, e lá no céu escrito está que eu nasci pra te amar. Teu amor é bem mais do que posso entender e sonhar com você, é saber esse amor no meu peito é pra valer. Eu preciso de você, não dá mais pra segurar o coração. Você é saber que esse amor